Yarnell. Aqui, você, diz-me, desce. Se um dia, você, vai me querer. Pra quê? Você, diz-me, desce. Se um dia, você, vai me querer. Quando a gente chega, elas ficam bolada. Floripa MC, rap de quebrada. De boné pra trás, rap vou cantar. Eu digo os mano bom, eu digo as mina pá. Pode chegar, rap hop, hip rap, firma forte. Rap hip hop, 009, é nós agora, depois nós de novo. Vou até o fim, não treme, não corro. Eu represento em qualquer lugar. Se é verão, calorão, demorou, vamos zoar. Então vai, que eu vou também. Então vem, que eu também vou. Se rolou, rolou, demorou beijar. Amor, beijo na boca, vida louca tá no ar. Olha pra tivela, ela ninguém segura. Beleza na favela, na noite e na madruga. Ela pira, se ilude com os boy. Se pacola com os cu, que não gosta de nós. Ela não fala com nós, narizinho empinado. Se faz de patricinha até no pasto do gado. Na quebrejos, no Floripa MCs. Quando a gente chega pra tivela, diz que nós é sem futuro, sem nada pra oferecer. Que nós só vive em cadeia, nem era esse bebê. Nem saliba, nem vinil, prefere um da civil. Aqui se faz de certa, pensa que ninguém viu. Modelo de favela, TSG falou. De bermuda rasgada, pra tivela ignorou. Não olhou, me zoou. Então eu fui pro corre pra ter roupa de din-din. Uma casa em um Audi, se é isso que elas quer. No rap me dediquei. MC bebê, saliba, vinil DJ. O pior já passou, microfone na mão. Não devo mais nada não, tô firmão na missão. Do rap pra cantar, do rap pra ouvir. Pra curtir, dançar, pra pensar, refletir. Pra que você desmerecer? Se um dia você vai me querer. Dos pano rasgado, pros pano da Nike. De bunda lelê pra MC da sua Nike. Din din, din din. Um drink pra mim, um brinde por mim. Nunca foi assim, na Lacessa operrei. Pagando de mamão, vela faça operrei. 1500 graus, favelado do mal. Na capa do jornal, todo mundo bem bem. E eu não tava legal, mas graças a Deus. Do rap muita glória, olha aqui o plebeu. Conquistando a vitória, e o Zé Povinho. Pra nós que é B.O. Só penso o pior, vai viver o pior. Porque a paz é melhor, e dinheiro no bolso. Ninguém de mocó, e os irmão tudo solto. Sem mente fechada, rap de quebrada. As mina bolada, é nós na parada. E nessa balada, elas passam por mim. Cantando meu rap, hip hop assim. Eu cheguei carente, aqui nessa balada. Não tenho clima quente, vi a net lotada. Quando você chegou, dançando na levada. Seu jeito me encantou, fiquei impressionada. Com os pano da Nike, Puma disque no pé. Racionagem o boné, tá cheio de mulher, tudo certo, ok. Salve KLJ, squash no vinil. No freestyle eu cantei, e quando eu cantei, coração foi a mil. As meninas, mano, que gostou, aplaudiu. Todo mundo aplaudiu, e ela me olhou. Escutou minha voz, de outro jeito me olhou. Falou, quem é esse cara que canta esse som? Amor, beijo na boca, vida louca, tenho dom. Maria, bandido, mercenária também. Tá falando comigo, eu não escutei bem. Agora tá legal, tá com rap na veia. Tá com os pano da hora, tá fora da cadeia. Fiz valer meu valor, e nela não cheguei. Sua favela acabou, sei que tu me quer, eu sei. Só falei por olhar, que eu quero te pegar. Se agora tu me quer, demorou pra mostrar. De bunda lelê, pra MC da sua night. Dos pano rasgado, pros pano da Nike. De bunda lelê, pra MC da sua night. Dos pano rasgado, pros pano da Nike. Pra que você desmerecer? Se um dia você vai me querer. Dos pano rasgado, pros pano da Nike. De bunda lelê, pra MC da sua night. Din din, din din. Um drink pra mim, um brinde por mim. Nunca foi assim. Yarnell. Floripa MCs, pode vir, dance diz, pode vir, dance diz, que é nós até o fim. Agora não quer civil, quer beber, quer vinil, quer saliba, quer show, conhecer o Brasil. Bate velho iludiu, quer casar, ser de mim. Princesa do plebeu, que se fudeu pra tá aqui. Quero uma na mim, que me faça evoluir, que só goste de mim. E não do meu din-din, já rodei, já sofri, tô de volta outra vez. Renascido no rap, estilo favelês, é skate no pé. é bola no pé. Favela fez o gol, demorou, então já é. Ter saúde, ter fé, não briga por mulher. Talarico de ré, tem bastante mulher. Só pegar, tá no pé, é solteira, novinha. Tá no pé, nós que é. Nessa fita é Floripa, é Floripa, é Floripa. MCs, MCs, SC, favela. Dance diz, dance diz, dance diz que é nós, até o fim. Dance diz, quer beber? MC, é Floripa, é Floripa, é Floripa. MCs, MCs, SC, favela. Dance diz, dance diz, dance diz que é nós, até o fim. Dance diz, quer beber? MC, pra que você desmerecer? Se um dia você vai me querer, dos panos rasgados, pros panos da Nike, de bunda lelê, pra MC da sua night. Din, din, din, din, um drink pra mim, um brinde por mim, nunca foi assim. Floripa MC, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz que é nós até o fim. Floripa MC, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz que é nós até o fim. Floripa MCs, pode vir, Floripa MCs, pode vir, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz, dance diz,